Coração Sertanejo, o melhor da música raiz. 9129 peça sua música, ofereça pra quem você quiser, tá? Já, horário, ele.